Vamos então agora à rubrica de ciclismo, esta semana com a equipa LA Alumínios Antarte. É uma equipa de ciclismo profissional portuguesa que tem vindo a participar em todas as provas do calendário de ciclismo português no que diz respeito ao sénior. Comigo em estúdio está o Miguel Bravosa, um dos diretores desportivos da equipa. Tem também o Virgílio Santos e também o Bruno Silva. Vamos começar, neste caso, com as honras da casa ao Miguel Bravosa. Antes de mais, agradecer aos três a vossa presença no programa Bola na Área da Jornal FM. Miguel, como é que acabou por ir parar ao ciclismo, neste caso, à direção desta equipa? Antes de mais, boa tarde e obrigado pelo convite. Isto já estou ligado ao ciclismo desde 96 e é uma história como outra qualquer. Vim parar aqui para as mãos do Cândido Barbosa, sou amigo dele e ele trouxe-me para cá. Já fiz várias funções neste clube, neste momento estou como diretor desportivo adjunto e quero continuar por cá mais uns tempos. Como é que se organiza uma equipa com um orçamento, neste caso para esta temporada, e se calhar há ouvintes que até podem achar muito, mas acredito que não seja dos mais elevados, bem pelo contrário, 275 mil euros, como é que se consegue organizar uma temporada com este valor? E já agora, até que ponto é que me confirma aquilo que aparentemente será uma notícia e um dado certo, que é o facto da Câmara de Paredes também não ter apoiado a equipa? Sim, é um orçamento muito baixo, já tivemos orçamentos maiores. É lógico que a falta do apoio da Câmara limita-nos bastante, principalmente no número de atletas que temos na equipa, porque neste momento temos 9 e somos prejudicados em relação a outras equipas, porque correm com 10 e 12 ciclistas. Dá para fazer uma gestão muito melhor da época com mais ciclistas. É lamentável a Câmara não apoiar. Eu penso que eles fazem o possível para nos poder apoiar, mas têm lá as limitações deles também e espero que eles ponderem a situação e que nos apoiem com alguma coisa. A designação Rota dos Móveis desapareceu, tem a ver com isso? A designação no nome desapareceu, mas continua a publicidade, porque continuamos a ser de Paredes e a equipa de ciclismo de LA Antarte. Acho que é, na minha opinião, a bandeira do desporto no Conselho de Paredes e temos que, de qualquer forma, estar sempre associados à marca de Paredes para as Rotas de Mãos. Muito bem, é uma equipa que é composta pelo Bruno Sancho, Bruno Silva, Edgar Pinto, Henrique Salgueiro, Hugo Sabido, Hugo Sancho, José Mendes, Márcio Barbosa e Virgílio Santos, penso que é isto. A equipa que, neste caso, está aqui representada pelo Virgílio e para o Bruno. O Virgílio, que, visto que é um rapaz, não há problema nenhum dizer a idade, tem 35 anos, vai pendurar não as esteiras, mas a bicicleta no final desta temporada. Virgílio, conta-nos assim de uma maneira resumida como é que foi essa aventura, como é que foste parar ao ciclismo e quais é que são assim as tuas principais recordações da tua já longa carreira. Antes de mais, boa tarde e obrigado pelo convite. Eu comecei nos 6 anos de idade. Foi o meu pai que me bateu o vicinho. Depois passei para as camadas jovens até chegar a sub-23, que a partir daí já requer mais profissionalismo. E depois, pronto, passei para o profissionalismo e já levo 15 anos de profissionalismo. Também já fiz 14 ou 15, já nem sei ao certo, voltas a Portugal. E o futuro, o Deus pertence. Quero fazer, acima de tudo, uma época boa, para terminar em grande. E espero, na volta a Portugal, não deixar mal os patrocinadores, que nos apoiam, que está difícil para toda a gente. E temos que olhar para a frente e fazer pela vida para, se, para o ano a equipa está mais... que a equipa vê se consegue mais patrocínios, que é para ver se continua nas estradas aqui em Portugal. Obviamente que os resultados também ajudam no que diz respeito a angariar esses mesmos patrocínios. Virgílio, no fim de semana que passou, a 4ª edição do Memorial Bruno Neves, 2ª prova da Taça de Portugal Liberty Seguros de Elite e também Sub 23, o Virgílio Santos acabou em 2º lugar, a 4 segundos de António Mourinho da FAPEL Glass Drive. Quer contar-nos o que é que aconteceu durante esta desta prova e o que é que se passou para esses 4 segundos terem sido, neste caso, a favor do... O que aconteceu é fácil. Do António Mourinho. Nós partimos com o objetivo do Edgar Pinto, que era visto que era uma etapa que podia brilhar, né? Que é uma chegada que à partida podia ser chegada em pelotão. Tentámos, ali com as ordens do Miguel, do nosso diretor, que todas as fugas que houvesse tínhamos de estar representados. Foi o que aconteceu, a gente estava representado, tocou-me a mim, depois da fuga já ter algum tempo visto que dava para chegar, pronto, tentámos fazer o melhor. Eu sou um bocado na gira de ciclismo a gás óleo, o gajo que vinha comigo falar portuguesmente ganhou. Muito bem, é uma expressão caricata. O Virgílio já está a falar há algum tempo, vamos dar a palavra ao Bruno Silva. Do ponto de vista de carreira é mais fácil, não é? Até porque tens apenas 23 anos. Pedia-te também, para fazeres assim uma síntese daquilo que foi o teu percurso e por onde é que passaste até conseguir chegar a esta equipa do Paredes. Antes de mais, boa tarde, obrigado pelo convite. Bem, ando no ciclismo sensivelmente há 12 anos. Entrei para uma escola de ciclismo, Penafiel. ADRAP. ADRAP, exato. Já esteve cá no programa. E temos vindo a acompanhar também a equipa, nomeadamente com o Júnior. Já na semana passada tivemos cá uma reportagem e também na próxima semana vamos acompanhar uma das provas que vão realizar em Faf este fim de semana, e portanto na próxima semana teremos cá também a reportagem dessa equipa de ciclismo da ADRAP. Mas continua. Depois subi a Sub-23, quando fiz 4 anos, ganhei algumas provas importantes e então depois subi no ano passado a profissional. Muito bem, nesta prova deste fim de semana ficaste em 17º classificado, a 3 minutos, 4 segundos, ok, é gás óleo, 3 minutos, o que é que se passou? 3 minutos, cheguei no pelotão, ia uma fuga grande, íamos representados por tinha 3 colegas na fuga, uhum. E então o objetivo, pronto, era chegar no pelotão e fazer o melhor lugar possível. Muito bem, perguntava a um de vocês, tanto faz, ou se calhar até podem responder os dois, o que é que conta mais? A juventude, o chamado na gíria do povo, o sangue na guerra ou a experiência? Acho que as duas coisas também contam, porque tu, o sangue na guerra ferve, não é? Mas tu, se tiver experiência, que o passar de, por exemplo, a volta a Portugal, tens de ter experiência, porque não adianta muito seres agarrido, porque são 10 dias, tu não gerires o teu esforço e já conta a experiência. O meio termo será o ideal, Bruno? Sim, mas numa volta a Portugal penso que conta mais a experiência. É. Temos aqui o Miguel, que já está também aqui há alguns segundos, um pouco mais calado. Perguntava-lhe, Miguel, quais é que são os objetivos para esta temporada, assumidamente, até porque foi isso que foi referido na altura em fevereiro, com a apresentação da equipa. Também passamos cá a reportagem feita pelo Mário Barbosa, ele que esteve lá na apresentação, e passamos cá a reportagem. Um dos objetivos era conseguir o melhor resultado na volta a Portugal. É esse, continua a ser esse o objetivo? Sim. Neste caso, até passo a citar, ficam satisfeitos as explicações do Mário Rocha, o outro diretor desportivo, se conseguirmos pelo menos 2 etapas e se estivermos na luta pela camisola amarela da volta a Portugal até à final. Portanto, fica já aqui o recado ao Virgílio e ao Bruno. Mas, Miguel, quais é que são os objetivos? Sim, confirma-se esses objetivos, continuam os objetivos. no início da época tínhamos, além da volta a Portugal, outros objetivos referentes a provas secundárias, que é o caso da volta ao Algarve, do qual fomos a equipa com o melhor português, e restantes provas. Ganhámos o prémio da Vila da Feira, a voltas à Vila da Feira, fizemos segundo, ou seja, não fizemos segundo, mas perdemos derivado a uma queda no prémio Liberty Seguros, ali que terminou uma etapa aqui em Lordelo, e temos feito uma época bastante boa relativamente ao orçamento que temos, porque isso conta muito, o orçamento, e acho que temos cumprido bem o nosso dever. Com respeito à volta a Portugal, a ver, vamos, continuam os objetivos, iremos preparar a equipa nesse sentido e depois os dados serão lançados e veremos como irá correr, mas continuamos na expectativa que iremos cumprir esses objetivos. Muito bem, e agora aqui em jeito de brincadeira vou colocar aqui um áudio e a seguir uma pergunta para o Brasil e outra para o Bruno. Vamos então escutar. Sonhar, correr o mundo nessa nave pedal, e ao segundo conquistar Portugal, chegar ao final é vencer. Queres brilhar, ser o herói de cada meta a cortar, veste amarela, ergue os braços no ar, para mostrar, está na volta RTP. Passa a publicidade à RTP, mas... Perguntava uma pergunta muito clara. Enquanto jovens e adeptos da modalidade terão ouvido esta música ao longo de muitos anos, o que é que ela representava para vocês na altura e o que é que representa hoje? A mim, pessoalmente, representava uma ambição de querer estar presente. Sempre que ouvia, às vezes já em novo, como o meu pai acompanhava, ia ver as voltas que ela andava aqui sempre por perto, e sempre dizia que, pronto, já praticava na altura. E sempre dizia aos meus pais que era um sonho estar presente numa volta a Portugal. Assim consegui, e espero, eu não pessoalmente, porque a partida vai ser o meu último ano, mas estes jovens que ouçam muitas vezes essa canção, é sinal que o ciclismo está vivo em Portugal, apesar da crise, que isto não há milagres, e, acima de tudo, o ciclismo também paga por isso, e era bom continuar a ouvirmos muitas vezes essa música. Bruno. É quase igual, isto já cá andava, já há uns anos, então o sonho de qualquer jovem ciclista é ir uma volta a Portugal, e é motivador ouvir esta música, e depois quando chega ao profissional, sim, é um verdadeiro sonho. Estamos aqui perante dois trepadores, já aconteceu a certa altura da subida apetecer virar de 50 para baixo e ir a descer? Muitas vezes. Muitas vezes. Mas há alguma assim mais caricata que queres partilhar connosco? Sim, já corro há muitos anos, e eu particularmente uma subida que fiz, que foi a subida à Torre, em maio, salvo erro, um prémio CTT que estava um dia mesmo impraticável. Acho que o Miguel estava presente nessa CTT, que era mesmo, além de si já na Torre é frio, mas nesse dia era mesmo impossível, que a gente chegou lá acima, se não fosse massagistas, mecânicos, toda a gente a cobrir-nos com cobertores, aquilo que tivessem à mão, porque eu vim para a caravana e não era capaz de tirar a minha roupa. Uhum. Simplesmente estava a tremer muito. Bruno. Bem, complicado, foi no ano passado, na volta, porque a primeira volta que fiz, nunca tinha feito uma volta com tantos dias, uma prova com tantos dias, e foi bastante complicado fazer a serra. Foram muitos quilómetros, nunca tinha feito numa etapa tantos quilómetros e com tantas subidas, e foi complicado chegar ao fim. Estamos aqui para dois profissionais, e já agora aqui uma curiosidade, uma pergunta que até foi uma sugestão de um dos nossos ouvintes, que é: até que ponto é que os profissionais também têm referências? Isto é, tem algum ídolo que esteja ou que já esteja a praticar? Eu já tive e ainda tenho, para mim continua a ser, que era o Armstrong e o Orlick. Muito bem, quanto a ti? Como sou mais jovem, certamente o Alberto Contador, que sim, é um excelente corredor, um belo trepador, e essa é uma referência. voltas que gostassem de fazer? Voltar a Portugal, já fizeram? Tour, Vuelta, Giro? Eu pessoalmente estava a fazer o Giro e a Vuelta. Giro e Tour. O Tour, sem dúvida. Neste caso, o Bruno, com ambições, obviamente, ainda mais para o futuro, claro. Até porque tem ainda uma longa carreira pela frente, certamente. Bruno, qual é que é a chave para o sucesso? É treinar todos os dias, dar sempre o melhor de nós e com o objetivo de ser melhor. Virgílio, em média, um profissional trabalha ou treina por dia quanto tempo? Depende. Se viermos de um prémio, os primeiros 2, 3 dias, normalmente é a recuperação. A recuperação é entre 2 horas, 2 horas e meia. Quando se prepara, algum, por exemplo, a volta a Portugal, normalmente mês e meio antes, é à base de 4 e meia, 5 e meia, ela é sempre aí. Com intervalos de semanais com muita carga, entre 5 horas, semanal. Pode haver uma semana com mais, neste caso, levantar o pé, né? Que entre as 3, 4 horas, mas basicamente é isso. Preparando uma volta a Portugal é assim. Como é que se consegue fazer, já agora, etapas com 200 e muitos quilómetros, com 2 e 3 contagens de terceira e segunda categoria? E primeiro. E primeiro também, às vezes. Como é que se aguenta esta carga, sendo que às vezes há carros que não conseguem aguentar? Como é que faz essa? É o treino que vos permite chegar a esse patamar físico? Claro, por isso é que eu estava a falar há um bocado, que essa base de 4, 5 horas e às vezes até mais, temos que fazer por causa dessas etapas, porque não podemos fazer uma volta a Portugal prepará-la 15 dias antes, é impossível. Podemos fazer uma volta a Portugal, mas... dentro do carro. Ou por fazer. Exatamente, sem ter os objetivos mais ambiciosos. Miguel Barbosa, enquanto diretor desportivo, quer deixar alguma mensagem também aos outros colegas de equipa que não estiveram cá, e também para todos os ouvintes da Jornal FM que escutam e que certamente vibram com a equipa, vibram com a volta a Portugal, mais em concreto e mais em especial, aqui numa região que se vive o ciclismo de uma forma também ela especial. Sim, quero deixar especialmente uma palavra para a direção desta equipa. Só é composta por 3 ou 4 elementos, dos quais também treinam todos os dias para conseguir o dinheiro para completar esse orçamento e fazem um esforço enorme. São pessoas que não são profissionais, fazem isso por livre, espontânea vontade, e quero deixar aqui o meu apreço a essas pessoas, porque sem elas nada disto era possível. Uma palavra também para os ciclistas, porque sem eles também não estávamos cá, e desejar que corra bem a época, porque esta equipa tem sido muito bafejada pelo azar. Já no ano passado, na volta, tivemos uma desistência por uma queda do Edgar Pinto, outra por doença do Sabido. Este ano continuamos esse azar a bater à porta. Temos neste momento um ciclista, que é o Sancho, um sprinter, que caiu, uma quedazita quase sem importância, mas partiu a rótula e está muito complicado para ele fazer a volta, e neste momento estamos a correr com 8 ciclistas. Eles têm que dar muito deles para poder fazer todo o calendário nacional e fazer um esforço extra, porque muitos deles precisavam descansar mais e estar em casa para recuperar, para estar bem no principal objetivo, que é a volta. Muito bem. Virgílio, umas palavras finais para os ouvintes e também para quem achares importante nesta altura, numa temporada em que, à partida, segundo o próprio disseste, será a última. Desde já, obrigado pelo convite, e como o Miguel também disse, e disse bem, se a direção não apoiasse e tenta todos os dias procurar patrocínios e tudo mais, nada disto, a gente não estava aqui, eu não estava aqui a falar como ciclista, né? Ciclismo acabado, e acima de tudo, para os da região que apoiam a equipa, principalmente na volta a Portugal, todo o apoio é bom. E é isso, basicamente é, temos que lutar e tentar fazer uma volta a Portugal da melhor maneira. Eu, quanto a mim, queria fazer uma volta ao melhor nível, né? Visto que vai ser a minha última, e espero fazer isso. Bruno. Obrigado pelo convite, mais uma vez. Para os jovens que têm a missão de ser ciclistas, para lutar no dia a dia, para dar o seu melhor, e agradecer também aos patrocinadores, porque sem eles nós não andávamos cá. Basicamente é isso, o Brasil também já disse o resto. Muito bem, é de registar, até para que os nossos ouvintes, eles que não conseguem ver, eu é que estou aqui ao vivo, de facto, a boa disposição e a camaradagem aqui entre o Virgílio e o Bruno. Virgílio Sousa, Bruno Silva e o Miguel Sousa Santos. Exatamente, Santos, Virgílio Santos. Não, exatamente, boa correção, na hora, assim é que é. E o Miguel Barbosa, da equipa da LA Alumínios. Antarte, agradecia mais uma vez em nome da Bola na Área e da Jornal FM a vossa presença. As maiores felicidades neste caso para a temporada. E Miguel, queria também, esqueci-me há pouco, de dar uma palavra aos patrocinadores, principalmente ao LA Alumínios e à Antarte, porque fazem um esforço extra para poder ajudar-nos a levar isto à avante, esta equipa. Muito bem, foi a equipa então da LA Alumínios Antarte aqui no programa Bola na Área.